E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, mais uma semana começando, que alegria! Viva. Aqui é Amanda Costa! Aqui, Fê Bragato. Amanda, vou confessar que eu já tava com saudade. Beijo! Amanda voltou, Alberto Reutemann, que alegria de novo aqui com vocês! E com a gente também... Renata Paixão! Renata! Apaixonada pelo tema! Renata Paixão, que é coordenadora de capacitação no Itaú Unibanco. Muito bem-vinda, Rê! Obrigada, que prazer estar aqui com vocês. Ah, vai ser um bate-papo, olha, bem legal. A gente tá com essa temporada, você sabe, aprendizagem corporativa pra valer no ar. Uhum. E neste sexto episódio, aqui com Renata Paixão, paixão pela educação, vamos falar de autoaprendizagem, vamos falar também de humanização e principalmente de resultados. Boa. Vamos nessa? Vamos. Bora! Bora. Roda! Roda a vinheta! Muito bem, ela, Renata Paixão com a gente, que é coordenadora de capacitação do Itaú Unibanco, tá na instituição há 20 anos e há quanto tempo cuidando de desenvolver pessoas, Rê? Há 10 anos. Que maravilha. Com essa missão, né? Com esse propósito. Acho que tem muito propósito quando a gente fala de educação, né? De desenvolvimento. É um prazer, um alcance que tem o conhecimento, né? Ele nunca subtrai, sempre soma, sempre se multiplica. Então, há 10 anos fazendo esse processo acontecer dentro do Itaú. E vivendo toda a transformação dessa equipe, né? Sim. Eu queria que você falasse muito de um projeto pelo qual você é apaixonada. O trocadilho com teu nome é inevitável. Impossível não fazer. Acostumadíssima e adoro. É do pai ou da mãe esse nome? É do meu esposo. Ai, do esposo! É. Você literalmente pode falar. Pode. Eu tenho isso no sobrenome. Exatamente. Do esposo. Qual que é o nome do esposo? Rafael Paixão também. Rafael Paixão, muito obrigada. Beijo, Rafael Paixão. Que, aliás, adora podcasts, né? Adora podcasts. Ah, pronto. Pode seguir a gente aí, hein, Rafa? Eu queria que você contasse um pouco pra gente, Rê, do projeto LED. Conta pra gente o que é esse projeto, de que maneira ele vem transformando a carreira e até a vida, né, dos parceiros de atendimento do Itaú. Sim, esse projeto começou muito com a necessidade que a gente olhava, né, via que a gente tinha muito conteúdo, treinamento, buscava ali dar tudo que a gente podia de acesso a informações, a desenvolvimento dos nossos agentes, mas o nosso atendimento está passando por uma transformação, assim como tudo, muito grande, de humanização, né? Então, o quanto a gente precisava deixar os nossos representantes muito bem preparados para atender o nosso cliente e dar um atendimento encantador. E foi aí que a gente olhou tudo que a gente tinha e falou, poxa, a gente precisa dar mais clareza ao desenvolvimento. Por que que ele está se desenvolvendo? Qual é a necessidade que ele precisa ter e o que ele precisa saber para se capacitar, né? E aí a gente começou a usar muito também dados, porque é algo que é um diferencial, principalmente quando a gente fala de educação, de treinamento, de desenvolvimento. O que que a gente tem de dados, de indicadores do nosso processo, informações de comportamento, que vai nos ajudar a dar o conteúdo certo para quem precisa na hora certa. Então, fazer, de fato, primeiro momento, uma curadoria do que ele precisa e priorizando o que ele precisa ter para se desenvolver, né? Então, foi aí que a gente construiu o nosso ecossistema de aprendizagem. Que é o LED, que significa luz na experiência e no desenvolvimento. Então, ele traz ali luz, clareza e facilidade para tudo que eles precisam se desenvolver, trazendo uma jornada contínua de desenvolvimento que promove a evolução dos skills que a gente precisa para dar o melhor atendimento aos nossos clientes. Que, aliás, tem uns palestrantes maravilhosos. Ah, é verdade. Sim, tem mesmo. Puxando sardinha. Como é que é esse ditado? Puxando a sardinha para o próprio lado. Puxando a sardinha para o próprio lado. Felipe Gato esteve por lá, sentiu a turma, né? Estive, uma turma bem engajada, participativa, foi bem legal de participar, uma baita de uma iniciativa, assim, muito bom mesmo, parabéns, hein? Ai, obrigada, foi incrível. Olha, eu tenho uma pergunta pra você. Do que você falou lá, muita calma, nessa hora? Ah, inteligência artificial. Ah, bom! Gente, papa da inteligência artificial do mercado, né? A gente queria uns 3 dias pra ficar falando de inteligência artificial, né? Olha, ninguém queria parar. Agora, com esse monte de tecnologia chegando, inovação, sim, inteligência artificial, falar de humanização é uma coisa desafiadora, né? Qual que é o maior desafio na aprendizagem quando você fala de humanizar numa era tão tecnológica? Sim, sim. De fato, a gente reconectar, eu acho, sabe? A gente foi, ao longo dos anos também, colocando muita tecnologia. Eu acho que o aprendizado, a gente investiu muito em conteúdos à distância, né? O quanto a gente facilita o processo, deixa tudo mais tecnológico. E a gente foi perdendo um pouco essa forma de tratar o outro, de ler o outro, de ouvir, o simples ouvir, que a gente tanto fala, né? Da famosa escutativa, quem nunca, né? Fez um treinamento para falar sobre escutativa. E é a pura realidade. Hoje, as conexões, né? A gente precisa retomar e reaprender tudo isso. Então, quando a gente fala de humanização, o nosso atendimento, ele vai por um caminho em que a gente está digitalizando muita coisa. Então, digitalizando muito a jornada do cliente com autosserviço. Então, quando ele entra em contato conosco, o que ele quer? Um atendimento humanizado. Então, como é que a gente faz todo esse resgate nas pessoas que representam o nosso atendimento para que elas, de fato, deem o melhor atendimento para os nossos clientes, né? Então, o nosso desafio é resgatar comportamentos, habilidades, né? O quanto você precisa aprender a ouvir, aprender técnicas e o quanto você consegue se conectar com o outro para fazer, de fato, né, resgatar novamente a humanização, né? Então, a gente tem algumas habilidades que a gente trabalha na jornada, né, que a gente se inspirou em alguns cases que a gente viu, né, da própria McKinsey até. Quais são os comportamentos e as habilidades do futuro? Né? O que ele precisa ter para garantir esse atendimento? E a gente começou a explicar e a conversar e a treinar e a capacitá-los sobre isso, né? Então, é algo que para a gente é um grande desafio, porque a gente tem um movimento muito grande de tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar, né, de falar e de trazer essa humanização para tudo que a gente faz, né? Então, fantástico, Real. Deixa eu aprofundar um pouco mais dessa questão do LED, trazendo... A gente tem no mercado aquelas profundidades ou metodologias pedagógicas que são para crianças, temos as andragógicas para adultos, e a gente tem uma corrente muito forte no mercado, principalmente em bancos, em grandes empresas, que é da eutagogia, onde o aprendiz e o professor se misturam na mesma pessoa. Ela mesma vai aprendendo. Como é que é isso lá com vocês? Vocês estimulam muito que a pessoa se autodesenvolva? Você dá um trilho, a pessoa vai? Como é que você vê isso? Como é que é a estratégia hoje no Itaú com relação a isso? Boa. Hoje, no nosso modelo, né, ele tem uma jornada em que a gente, com uso de dados, né, com muita informação e muita recomendação por dados, a gente diz o que ele precisa alcançar para ter a qualidade e as habilidades para aquele desenvolvimento, para realizar aquela atividade, enfim. E depois, conforme ele vai se desenvolvendo e os resultados que ele tem, a gente já começa a dar para ele conteúdos que, de fato, ele mesmo vai se servir, ele mesmo vai buscar essa informação e vai se desenvolver para um outro nível, né, de carreira, porque eles, de verdade, o atendimento é um ingresso, né, é o primeiro momento que ele tem ali, muitas vezes, de oportunidade de trabalho. Então, o que a gente trabalha na jornada, né? A gente procura muito trazer ele para o centro, né? Então, ele como protagonista mesmo do aprendizado. E ele tem muita informação. Então, ele acaba ajudando a gente com o que a gente fala que é o decolar, né? Que são os decolers, que são os melhores do atendimento. Eles nos ajudam a construir o conteúdo. Então, ele traz a bagagem dele de experiência, não só para a sala de aula, para dizer, olha, é dessa maneira que a gente precisa resolver, aprender, retroalimenta todo o nosso processo, né? Então, a gente não trabalha em sala, seja presencial ou até no digital, a gente trabalha muito que ele realmente seja protagonista do desenvolvimento, né? O quanto ele consegue ali, dentro da jornada, dentro da metodologia, trazer o conhecimento que ele tem. Não cabe mais, ninguém consegue mais ficar recebendo um conteúdo esperando, né? E esperando. Todo mundo tem algo para ensinar, né? Todo mundo tem algo aqui a compartilhar. Então, a gente valoriza muito ele dentro da jornada, né? O quanto o conhecimento que ele tem promove ali e consegue ajudar os demais. Então, quem está no Decola é referência para os demais, né? Ele isso ajuda a capacitar legal. Os demais. Sim, isso é muito legal, porque você valoriza o que a pessoa traz sim, nela, sim. né? E a gente conhece, inclusive, metodologias de aprendizagem até para criança, inclusive, né? Que a gente fala assim, a criança não tem muita bagagem. Sim. Então, como é que eu vou levar em conta a bagagem dessa criança para ensinar algo novo? E sim, é possível, uhum. né? A gente sabe, existem metodologias de ensino que até para a criança leva sim. em conta qual é a experiência pessoal que ela tem para partir dali pensar alguma coisa e fazer com que ela crie dentro de si mesma um conhecimento novo. Então, uhum. com um adulto, não é diferente. Nessa temporada, Rê, a gente falou muito, acho que foi lá no primeiro episódio, que a gente uhum. falou sobre a questão do papel social das organizações na aprendizagem. Saiu tiro, porrada e bomba, né? Aqui, é, viu, menina? Né? Foi. Foi porque eu acho que as empresas têm um papel social muito importante com relação à aprendizagem, né? Enfim, mas essa é a minha posição, a gente discordou bastante. Você que não assistiu, vai lá no primeiro episódio assistir. Né? Mas eu me lembrei muito desse conteúdo, porque quando a gente fala do LED, né, que é esse projeto que você desenvolveu aí, coordena, Luz na Experiência e no Desenvolvimento, de 15 mil parceiros de atendimento do Itaú espalhados pelo país. Sim. Então tem gente lá no Nordeste, tem gente em todas as regiões do país, que como sim. você disse, é a primeira experiência de trabalho de muitas dessas pessoas, né? Uhum. Como é que é para você, e aí eu queria te ouvir mesmo enquanto ser humano que está dedicando parte da tua vida para esse projeto tão transformador para tanta gente, eu fico imaginando que deve ser muito gratificante, assim. Você quando era criança, você sonhava com isso? eu sonhava em mudar o mundo. Eu achava que eu ia conseguir mudar o mundo sendo jornalista, uhum. né? E aí a vida me trouxe até este presente momento e a gente está trabalhando com educação de adulto. E hoje sim. eu vejo que, meu, é um baita caminho para mudar o mundo. Você sente isso também? Você se sente realizada? Muito, muito realizada. Eu acho que é prazeroso quando a gente tem algum projeto ou alguma implantação e a gente viaja o Brasil, né? O time viaja o Brasil inteiro. E quando a gente chega, em um dos melhores momentos realmente é quando a gente está no treinamento, a gente passa ali aquele tempo com aquele grupo e o quanto os depoimentos depois das pessoas. Tem gente que depois do treinamento fala, olha, comecei a estudar, vou fazer faculdade, porque depois que eu saí aqui do treinamento eu tive um insight, eu acho que agora eu preciso fazer tal coisa na minha vida. Então esses depoimentos mostram pra gente que, puxa, a gente está acertando e acertando muito, né? A gente está impactando vidas e pessoas muito além da capacidade técnica, do hard skill, né? Do que ele precisa para atender. Mas é muito, muito além disso, né? Ele tem acesso a conteúdos e a informações que muitas vezes ele não teve a oportunidade de ter. Né? E ele tem essa oportunidade de se desenvolver e de se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, a gente procura muito, né, com os nossos parceiros, vocês são um deles, né, o quanto a gente tem de informações, de conteúdos, de treinamento, de assuntos que a gente pode fazer chegar ao alcance dessas pessoas. Né? Então, é muito prazeroso ver o quanto as pessoas se desenvolvem, as pessoas crescem pós a jornada, né? Passam pela jornada de desenvolvimento e ocupam outras posições, né? Conquistam coisas ali na vida também pessoal, não só profissional. Então, para a gente é muito gratificante, dá um baita orgulho saber o quanto a gente consegue impactar, né? Tantas pessoas que nos representam aí por esse Brasil todo. Bom, só reforça então um pouquinho lá do nosso primeiro episódio, falando um pouquinho desse papel de como a empresa também é responsável sim. pela essa humanização, né? Aí está o case da humanização também, quando você começa a transformar para além do profissional, né? Exatamente. Olhando a pessoa ali mesmo. Agora, você falou da questão de informações, o quanto de informações você tem e tudo mais. Sim. Tenho informações aqui, quero saber se você pode compartilhar segredos. Muito bem! Vamos lá! Bora, você contou assim, em bastidores. Fogo. Que tem uma questão do LED, né, no Itaú, assim, data-driven, né? Sim. Como isso é feito? Qual é a importância disso num projeto desse? Boa. A gente, primeira coisa, é a curadoria de tudo, né? A gente precisa e sabe que a todo momento a gente tem muita informação, a gente tem muito o que aprender. Qual que é a necessidade naquele momento primordial para treinar essa pessoa ou desenvolver algum skill ou um hub, né? Hoje não é mais uma habilidade só, né? Hoje a gente já está falando de hub, né? De vários skills ali que essa pessoa precisa ter para se desenvolver. Então, a gente criou de verdade, né, um learning training mesmo. Então, de fato, uma área responsável por trabalhar todos esses dados, né? Então, é orgulho para caramba dizer que a gente é case de mercado. Então, a gente tem uma estrutura ali de analytics que traz para a gente, trabalha esses modelos de recomendações de capacitação. Então, estuda todos os indicadores que a gente tem, todas as pessoas que atuam, quais são as performances, o grupo que a gente tem que tem a melhor performance, quem está abaixo, quem precisa ser treinado em qual conteúdo, em que, e faz esses modelos de recomendações de dados para nós. Então, a gente consegue criar dentro da jornada para cada grupo, que a gente fala muito isso, né? O que ele precisa, para quê, no momento certo, né? Então, o uso de dados nos ajuda muito a mensurar depois, porque é desafiador, né? Não falar que a gente hoje tem muitos cases, mensura muita coisa. Então, eu estava falando com o Fê, né? Tem uma jornada que a gente tem em que a pessoa, 70% das pessoas que passam por esse treinamento não voltam a cometer a mesma falha, ou a mesma oportunidade que ela tinha. Ela muda o pensamento, muda o mindset, muda a atitude que ela tinha até então. 70% é muita coisa. Muita coisa. Né? Então, como que a gente consegue contar isso? Com o uso de dados. Então, a gente, de fato, consegue mensurar ali o que ele fazia antes do treinamento e pós-treinamento. Turnover também diminuiu? Diminuiu bastante também, porque a jornada, inclusive, ajuda ele a ter um norte de onde ele pode chegar se desenvolvendo e trazendo os resultados que ele traz hoje dentro das operações, né? Então, hoje a gente não faz praticamente quase nada sem ter, dar uma olhada. Gente, vamos dar uma olhadinha, o que que a gente tem de dados, o que que a gente tem de informações. Decisões aqui que norteiam. Decisões baseadas em dados. Total, toda legal, jornada, né? Ela é pautada em dados, né? Então a gente tem... A gente está falando de data-driven, mas a gente, com inteligência artificial, com globalização, cada hora a gente abre nosso celular, tem uma novidade tecnológica. Como é que você vê hoje as competências digitais no ambiente corporativo? E obviamente, você está muito envolvida numa área de atendimento. Sim. Tudo que você fala, a pessoa consegue checar imediatamente. Comparar negócios de empresas que não necessariamente são concorrentes. As informações fluem, a gente tem um excesso de conteúdo por todos os lados. Como é que você vê as competências digitais hoje dentro do mundo corporativo? Sim. Dá para alguém sobreviver hoje ainda falando assim, não, eu vou só ficar, né, no meu modo offline, que eu... Como é que você vê isso? Não dá. Eu estava lendo um artigo sobre, falando que anualmente, né, acho que a cada 10%, você vai ter que aprender 10% do que você não sabe hoje, e 30% do que você sabe você vai deixar de fazer. Vai perder. Ou seja, quem não está aprendendo, quem não está adquirindo uma nova habilidade hoje no dia a dia, no aprendizado que a gente fala, né, no trabalho, né, fluindo ali... Vai sair do mercado, né? Então, as empresas hoje, né, 80% das empresas estão passando por transformações e, de fato, está todo mundo muito focado na educação corporativa, que é quais são as habilidades, os skills do futuro, e nos preparando, né, que nós somos profissionais, preparando nós profissionais para essa habilidade, né? Habilidade vai ser moeda, né, no futuro do trabalho. Isso. Então, de fato, a gente precisa a todo momento aprender um skill novo e com a consciência de que talvez daqui a um ano, dois, três, a gente vai ter que aprender de novo, né? Tem um outro dado que fala, né, 50% do que a gente sabe hoje a gente não vai precisar usar mais. A gente vai ter que aprender uma coisa nova. Então, não dá mais para a gente continuar no trabalho falando, vem aí, vai tirar o meu trabalho. Não, ela vai nos ajudar, né? Tudo que está sendo feito com a evolução digital vai nos ajudar aqui a ter uma entrega muito melhor. A gente vai ter que reaprender a trabalhar, né? Aprender a fazer outras coisas. E para receber receber essa ajuda da tecnologia que chega, a gente precisa ressignificar muita coisa. Porque também não é assim, simplesmente, ah, a tecnologia chegou e ela vai me ajudar. Agora eu não faço mais nada. Eu não faço mais nada. Tudo, bom, né? Agora, porque daí, coloca no chat. Tem muita gente que fala assim, ah, enfim, a gente ouve isso o tempo todo, né? Assim, ah, mas a tecnologia vai fazer com que você tenha mais espaço para exercitar a sua humanidade. Perfeito. Concordo, tamo junto. Sim. Só que junto com a tecnologia chega um pacote de coisas novas que você precisa aprender e precisa ressignificar, né? Então não é só isso. Ah, é legal, chegou a tecnologia, ela tá ali e eu vou poder ser humana. Não é só isso, né? Então acho muito legal sua observação. E eu queria conversar um pouquinho mais sobre essa questão da humanização que o Fê trouxe, mas eu queria retomar e aprofundar um pouco com você, porque quando foram iniciados todos esses projetos de atendimento, né, via telefone, com os call centers e tudo mais, a gente sabe que isso, ao mesmo tempo que trouxe um cenário de praticidade, de agilidade no atendimento, que obviamente era necessário, foi uma transformação. Isso foi iniciado quando? Década de 90? Quando que os bancos iniciaram essa terceirização do atendimento? Acho que década de 90, por aí. Né? Tem uma vida isso, né? Tem. E a gente sabe que os atendentes, e muitas empresas ainda adotam esse tipo de perfil de trabalho, tem um script muitas vezes para falar. E aí você está falando ali com o atendente e o atendente está lendo. Robotizado. Aí eu falo assim, pelo amor de Deus, eu sou um ser humano, fala comigo, quem é você? Fala comigo, por favor, como você está se sentindo? Eu sempre tive essa necessidade de desmascarar aquela figura, porque parecia uma figura, diminuiu muito, melhorou muito isso. Melhorou. Mas eu queria sempre desmascarar aquela personagem que estava por trás da outra linha do telefone, né? Então, e descobri se era um personagem, né? Porque às vezes eu mando mensagem no WhatsApp e falo assim, eu estou falando com um robô ou com atendente? Eu pedi para falar com o atendente. A gente fica em dúvida, né? É péssimo. E você falou dessa questão de realmente fazer com que esse atendente tenha a consciência de que ele está atendendo uma pessoa que tem suas necessidades ali do outro lado. Como mandar? A pergunta é, entendeu? A volta ao mundo. E a pergunta é, como manter a experiência individualizada, necessária, e é o único caminho para que seja humana, né? Como manter essa experiência individualizada e, ao mesmo tempo, o tão necessário padrão de atendimento? No seu caso, a gente está falando de 15 mil pessoas, né? Então, como customizar de acordo com a necessidade desse cliente e, ao mesmo tempo, manter padrão? Desafio. A primeira coisa que a gente fez foi tirar o script, né? Então, hoje o nosso atendimento... Abaixa o script! Não temos script. Tinha mesmo? Então, tinha no mesmo. Itaú tinha também? Tinha também, sim. A gente teve um tempo que escreve tudo para garantir que o atendimento vai ser feito, né? Quem nunca? A empresa que não fez isso, né? Algo de errado não estava certo. Então, a gente escrevia e colocava muita coisa no conteúdo que ele acessava para dizer, ó, segue isso daqui. Dá um exemplo para mim de script, como é que era? Senhor, bom dia, meu nome é Renata Paixão, estou aqui para atender, por favor, diga qual é o seu problema, nananã. Você dava exatamente até as palavras que o atendente precisava utilizar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. E aí a gente começou a falar, olha, não, assim, a gente ouvindo muito o cliente, né? A gente Os clientes reclamavam? Não era só eu. Então. Não era só você. Reclamavam muito dessa frieza, dessa robotização, né? Que é o que você trouxe, Fê. Poxa, não, fala comigo, né? Eu tava aqui, quero falar com alguém que vai ter empatia com o meu problema. Então, a gente tirou o script e deu uma orientação, mudou o roteiro. Então, aqui tem um norte de como você tem que... Quais as principais informações diante da jornada do cliente. Então, a gente mudou o mindset da operação. Então, vamos olhar a jornada do cliente? Qual o momento dele agora no atendimento? Ele está ligando para a gente por quê? Ah, então vamos te explicar qual é a jornada. Se ele chegou até aqui, ele já passou por tudo isso. Como é que você atende melhor ele? Qual é a sua atitude? Qual é o acolhimento? A gente fala muito da cultura, né? Como acolher o cliente, de fato, para que ele se sinta, primeira coisa, acolhido. Né? Primeiro, antes de até resolver, eu preciso acolher. Então, eu preciso primeiro acolher o meu cliente, em ouvi-lo, para depois sim eu dar o direcionamento. Então, no roteiro ficou muita coisa objetiva do procedimento, algo que ele precisa seguir ali dentro dos nossos processos, mas a condução é dele. Então, isso foi mudando muita coisa, foi melhorando muito mais a satisfação dos nossos clientes, né, pelo nosso NPS, pelos dados que a gente tem de indicadores de qualidade, que mostram que é isso. Então, até o cliente se torna mais paciente quando ele vê que, ainda que você não deu uma solução tão... A forma como você conduziu fez a diferença na nota final que ele deu. Então, a gente trabalha muito dentro da jornada esse comportamento, essa humanização. Tem da aula de gente. Aula de gente. Muito menos o... Porque o como, o botão, o sistema, você aprende, né? Muito rápido, né? Não tem o porquê. É natural do processo de atendimento, né? Você começa a atender uma ligação, eu falo muito de atendimento, vivo isso o tempo todo. Então... durante um dia, quantas ligações você atende? O processo é fácil de aprender, assim, relativamente, né? Quando eu falo de necessidade de desenvolvimento. O que a gente trabalha muito é se ele conseguir acolher o cliente, se ele conseguir entender a necessidade do cliente, o resto ele vai conseguir desenvolver. Então, é isso que a gente trabalha muito na jornada. Então, a padronização hoje, ela diz mais respeito a esse como acolher. Exatamente, é o acolhimento. Exatamente. Agora, Rê, uma coisa muito legal, tem até um estudo antropológico que mostra que quando as pessoas estão, às vezes no momento da reclamação, você escuta, já diminui 50% o nervosismo da pessoa. E existe uma palavra que vem logo em seguida, depois de dar essa manifestação de escuta, porque o cliente também fica esperando, né? Um retorno, que é falar, olha, antes de mais nada eu quero pedir desculpa. Eu não sei se o erro foi comigo, se foi com a área, mas em nome da empresa eu te peço desculpas. Sim. E aí fica muito mais simples. Então, isso que você está falando de humanização, eu acho que é uma característica fantástica, porque assim, muita gente deixou de ir na agência. Muita gente começou a usar o aplicativo. Muita gente começou a resolver as coisas de maneira digital. Mas o contato pelo telefone, o contato muitas vezes humano, sempre vai continuar existindo. Sim. Então, essa humanização, e o Gary Hamel fala no livro, né, da humanização, né, ao invés de meritocracia, humanocracia. Então, eu acho muito bacana. Você deve ter muitos exemplos, né? De pessoas que se sentem acolhidas. Sim, a gente está fazendo um estudo agora com dados, né? Olhando exatamente essa experiência do cliente, né? Olhando todo mundo que passou pelo nosso atendimento em determinado segmento. Vamos dar uma olhada nos clientes que ficaram satisfeitos? Qual foi a abordagem do nosso representante, quem estava atendendo o nosso jeito cliente? Que ele falou. O que ele falou? Traz para mim. Ele usou... desculpas, ele foi atencioso, ele mais ouviu. O tempo de silêncio a gente estuda da ligação. Então, o assim, tom que, de voz. O tom de voz, quem está mais tempo falando? Vocês aqui? Ficam escutando as gravações? A gente escuta 100% de todas as nossas tudo gravações. É dado, né? Estuda a forma como deu certo e como deu errado. Espera aí, vocês escutam 100% de todas as gravações? 100% de todas as nossas ligações são transcritas. É sensacional. Então a gente transcreve, que a gente chama de monitoria 2.0. É por isso que dizem, sua ligação está sendo gravada. É, a ligação está sendo gravada, ela é 100% transcrita. Ah, mas eu achava que fosse... Achei que fosse para usar depois. É, mas não é todo mundo... não tem se script. Eu precisar, né? É. A ligação está sendo gravada. Então é verdade, a ligação está sendo gravada sempre. A ligação está sendo gravada sempre. Então, cliente, seja também educado com as pessoas. Sim. Viu? Estou aqui pensando, se eu já liguei para alguém, já liguei, falei alguma coisa. Está lá gravado, a Renata vai ler toda a transcrição. Vai puxar depois. Que vira dado, né? Porque, que vira dado, exatamente. Sim. E traz para mim exatamente a jornada que ele teve. Então, qual é o comportamento, qual é a humanização que eu preciso falar, né, para que todo mundo, ensinar para que todo mundo tenha? Qual é o comportamento que ele teve naquele atendimento? Poxa, ele ouviu mais o cliente, ele falou menos, ele, né, não chegou já querendo contra-argumentar o cliente, ele falou mais desculpas. Poxa, é esse comportamento que faz com que o meu cliente esteja mais satisfeito. Então, vamos disseminar, vamos ensinar? Que legal! Vamos contar isso para os demais. Como que esses dados são extraídos dessas gravações? É uma inteligência artificial que busca determinado tipo de... Temos uso da inteligência que acelera muito mais esses diagnósticos, né? Mas a gente tem uma estrutura grande de data-driven aqui que traz para a gente essa transcrição. Trabalhamos essas ligações, transformamos isso em dados e os dados nos direcionando com os motores de analytics ali, de recomendações. Mas como é que aquelas que querem saber mesmo o detalhe? Ela quer, né? Me conta mais sobre isso. É isso o segredo, aqui. A gente não... Esse é o segredo. Ela quer entrar nos combos. Não pode, gente. Não, será que é escondido? Eu vou pedir pra vocês. Aí tem a transcrição. E aí, algum sistema interpreta aquela transcrição e transforma em percentuais. Por exemplo, de 100 ligações em 60 ligações, houve mais desculpa do que porquê. Como é que é isso? Não tão simples assim. A gente ainda categoriza. Então, a gente tem uma expertise de curadoria dentro da nossa estrutura, porque a gente está dentro de uma estrutura de qualidade, né? Que favorece muito a excelência do treinamento e da comunicação que a gente faz. Então, esse time de curadoria, de fato, olha todas essas ligações que foram transcritas e categoriza. Então, eu tenho ali quais são os assuntos, quais são as necessidades, quais são as principais jornadas, o que foi falado. Então, depois dessa categorização... Isso é um ser humaninho ali que está fazendo. Também. Um ser humaninho com o uso de tecnologia, de ferramentas que ajuda a gente a transcrever. Depois disso, isso se transforma em dados. Aí sim, a gente tem os dashes, a gente tem as necessidades, as ligações categorizadas, e aí a gente começa a trabalhar essas informações para ouvi-las, né? E trabalhar com o uso da IA generativa também, que agora a gente está explorando demais e está nos ajudando muito nessa parte de diagnóstico, para nos dar um diagnóstico mais preciso. E aí... A minha assertividade em resultado em treinamento, ela é muito maior. Muito maior. E Renata, não? Até para você garantir verba, né? Até para que você possa garantir grana mesmo, defender orçamento perante, enfim, o C-level, é importante, né? É importantíssimo. Porque normalmente a educação corporativa, o treinamento, ainda acontece muito de ficar num campo da subjetividade. Se treina que daí vai ser melhor. Peraí, quanto vai ser melhor? Quando? Qual é o resultado? Você sente essa diferença também? Você usa esse argumento para conseguir verba? Eu usei muito, a gente usou muito no LED a pirâmide do Kirkpatrick, né? Então ela fala, poxa, satisfação, todo mundo mede, gente. Primeiro nível. Primeiro nível, check, né? Não falamos mais, poxa. Depois, impacto, né? O quanto ele aprendeu ou não aquele conteúdo. Temos também diversas metodologias. Poxa, já virou um pouco de essencial. E o impacto no negócio. Isso. É isso que esses exemplos que eu trouxe para você. O quanto ele passa pelo treinamento e eu deixo de ter uma falha, eu deixo de ter um problema, eu deixo de ter um NPS ruim. E agora a gente está falando do ROI. Então a gente já está explorando agora exatamente como é que eu mostro exatamente isso, né? Que vale a pena o investimento, eu tenho um orçamento aqui para fazer isso, porque o retorno que eu vou trazer de qualidade, não só do atendimento do cliente, mas financeiramente para a instituição. Vale é a muito pena. Grande, né? A sua área tem que provar isso, exatamente, né? Exatamente, minha área tem que provar isso. Olha, Rê, a lição aprendida que eu tenho desse episódio, né, de aprendizagem para valer, é que a estratégia, o planejamento são super importantes. Sim. Mas o uso de tecnologia com data-driven potencializa demais os ganhos. Então, eu acho que fica aí um alerta para quem trabalha com aprendizagem: não desmereça a inserção de ferramentas tecnológicas, não desmereça a sua a estratégia de mensurar retorno, porque o impacto acontece. E talvez não venha da noite para o dia, né? Porque é muito difícil você estruturar, né? Uma lógica de conseguir provar, né? Dar aquela lógica do que você está fazendo que está gerando de resultado. Mas isso é estratégico para aprendizagem e deveria ser para todas as empresas. Sim. É isso. Ô, Rê, a gente precisa se despedir de você. Puxa vida. Não vou. Fala, não vou. Não vou. Vou ficar aqui. Vou ficar por aqui. O caos corporativo. Ô, Rê, vou te pedir, assim, a queima-roupa, uma frase para você se despedir, para você definir todos esses anos desse trabalho bárbaro que você está fazendo, transformando vidas, tanto de quem faz o atendimento e tem uma oportunidade de ter um crescimento na sua carreira, de tocar essas vidas, né, de mudar essa realidade social. Você tem isso na sua mão, está fazendo a sua parte, né? Então eu queria que você se despedisse aqui com uma frase sobre o seu sentimento a respeito de ter essa oportunidade nessa passagem tão breve da vida, de tocar a vida de tantas pessoas, né? Tanto as que trabalham, quanto as que são atendidas, né? Sim. Eu gosto de uma frase que eu acho que ela foi cocriada ao longo dessa minha trajetória, que é: todo mundo tem algo a aprender e a ensinar. aproveite isso, né? A gente está numa jornada, a jornada ela precisa ser leve, o aprendizado ele pode ser leve, né? Curta essa jornada de desenvolvimento, né? Com certeza, a todo momento, ou você está aprendendo algo, você está ensinando para alguém, né? Então, perceber isso e fazer com que isso se torne cada vez mais fluido faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é muito prazer, foi incrível, passou muito rápido. Aqui, ó. É que a sua história é muito boa. Ficaria aqui por muitos e muitos momentos, fazendo vários episódios. E parabéns pelo trabalho, né? Eu tava falando ali, obrigado, dando feedback. Acho que a forma como a gente traz esse conteúdo, a leveza, a conversa, faz muita diferença, né? É o tipo de coisa que a gente gosta de consumir, né? Que a gente gosta de aprender dessa forma. Então, me identifiquei muito pelo formato e parabéns pelo trabalho. Muito orgulho de estar. Obrigada por nos ensinar tanto. Obrigado. Obrigada. Aprendemos muito. Bora curtir Caos Corporativo. Manda aí para os seus amigos, para a turma que trabalha com você. A gente está no YouTube, está no Spotify, 7, 8 plataformas diferentes. Bora comentar e semana que vem tem mais. Ainda bem que ele não falou Amanda Costa, porque no outro ele falou para dar voadora no curtir. Dá uma voadora no like, sabe? Pá. Só compartilha aí, gente. Negócio de corrente, vamos mandar para todo mundo. Corrente gente. Corporativa. Beijo, isso. Ótima semana. Gratiluz. Não, gratiluz. Gratipaz. Pelo amor de Deus. Não? É grátis o quê? Grátis sorte. Nossa. Grátis sorte. Não. Vamos com força, vamos com fé, vamos com bora. Gosto do vamos que vamos. Transformando. Vamos que vamos. Continuar transformando a vida das pessoas, isso. Impactando positivamente. Para um beijo e até semana que vem. Beijo. Tchau. Fui.